CD 7. Capítulo 7. O Testamento de Dumbledore. Ele estava caminhando por uma estrada montanhosa, à luz fria e azulada do alvorecer. Muito abaixo, envolta em névoa, via-se a sombra de uma aldeia. O homem que ele procurava estaria lá? O homem de quem ele precisava tanto que nem conseguia pensar em muito mais? O homem que guardava a resposta para o seu problema? Ei, acorde! Harry abriu os olhos. Estava novamente no sótão, deitado na cama de armar, no encardido quarto de Rony. O sol ainda não nascera, e o quarto ainda estava escuro. Pichitinho dormia com a cabeça sob a sua asinha. A cicatriz na testa de Harry formigava. Você estava falando enquanto dormia. Estava? Uhum. Gregorovitch. Você ficou repetindo Gregorovitch. Harry estava sem óculos. O rosto de Rony lhe parecia meio borrado. Quem é Gregorovitch? Não sei. Sei? Você que estava falando. Harry esfregou a testa pensando. Tinha uma vaga ideia de que ouvira o nome antes, mas não conseguia lembrar onde. Acho que Voldemort está procurando por ele. Coitado, comentou Rony com veemência. Harry sentou-se, ainda esfregando a cicatriz, agora completamente acordado. Tentou se lembrar exatamente do que vira no sonho, mas tudo o que lhe veio à mente foi um horizonte montanhoso e os contornos de um lugarejo aninhado em um vale profundo. Acho que ele está no exterior. Quem, Gregorovitch? Voldemort. Acho que ele está em algum lugar no exterior. Não parecia a Inglaterra. Você acha que estava lendo a mente dele outra vez? Rony pareceu preocupado. Faz um favor, não comenta com Hermione, pediu Harry. Não sei como é que ela espera que eu pare de ver coisas quando estou dormindo. Ele ergueu os olhos para a gaiola de Pichitinho, pensando... Por que ele pareceu reconhecer o nome Gregorovitch? Acho, disse lentamente, que tem alguma coisa com o quadribol. Há uma ligação, mas não consigo saber qual é. Quadribol? Exclamou Rony. Será que você não está pensando em Gorgovitch? Quem? Dragomir Gorgovitch, o artilheiro. Teve o passe comprado pelo Shudley Cannons há 2 anos por um preço recorde. É também o recordista do maior número de goles perdidas em uma só temporada. Não, decididamente não estou pensando em Gorgovitch. Eu também tento não pensar. Enfim, feliz aniversário. Uau, tem razão, tinha me esquecido. Fiz 17 anos. Harry apanhou a varinha ao lado da cama de armar, apontou-a para a escrivaninha cheia, onde deixara seus óculos e ordenou. Atio óculos. Embora eles estivessem apenas 30 centímetros de distância, havia algo extremamente prazeroso em ver os óculos voando em sua direção, pelo menos até lhe espetarem um olho. Legal, riu Rony. Contente com a remoção do rastreador, Harry fez os pertences de Rony voarem pelo quarto e acordou o Pichitinho, que bateu as asas alvoroçado na gaiola. Harry também experimentou amarrar os cordões dos tênis usando magia. O nó resultante precisou de vários minutos para ser desfeito manualmente. E, por puro prazer, mudou as vestes cor de laranja para azul berrante nos pôsteres de Rony dos Shudley Cannons. Mas eu desabotoaria a braguilha com a mão, aconselhou Rony rindo, fazendo com que Harry imediatamente a verificasse. Tome o seu presente. Abra-o aqui. Não é para minha mãe ver. Um livro? Admirou-se Harry ao receber um embrulho retangular. Foge um pouco à tradição, não? Não é um livro comum, comentou Rony. É ouro puro. 12 maneiras infalíveis de encantar bruxas. Explica tudo o que você precisa saber sobre garotas. Se eu ao menos o tivesse lido no ano passado, saberia exatamente como me livrar de Lilá e como engrenar com a... Bem... Fred e Jorge me deram um exemplar e aprendi um bocado. Você vai ficar surpreso. Não trata só de feitiços com varinhas. Quando chegaram à cozinha, encontraram uma pilha de presentes aguardando sobre a mesa. Guy e Monsieur Delacour estavam terminando o café da manhã e a senhora Weasley conversava com eles enquanto cuidava da frigideira. Arthur me pediu para lhe desejar felicidades pelo seu 17º aniversário, Harry, disse a senhora Weasley, abrindo um radiante sorriso. Precisou sair cedo para o trabalho. Voltará para o jantar. O presente de cima é o nosso. Harry se sentou, apanhou o embrulho quadrado que ela apontara e abriu-o. Dentro havia um relógio de pulso muito parecido com o que a senhora Weasley e o marido tinham dado a Rony aos 17 anos. Era de ouro e tinha estrelas girando no mostrador em vez de ponteiros. É tradição dar a um bruxo um relógio quando ele atinge a maioridade, explicou ela, observando-o ansiosamente do fogão. Não é exatamente novo como o de Rony. Pertenceu ao meu irmão Fabiano e ele não era muito cuidadoso com seus pertences. Tem um amassado na parte de trás, mas o resto do discurso se perdeu. Harry se levantou e abraçou-a. Tentou colocar muitas coisas não ditas naquele abraço, e ela talvez tenha entendido porque afagou seu rosto sem graça. E, quando o garoto a largou, acenou com a varinha meio a esmo e fez meio pacote de bacon saltar da frigideira para o chão. Feliz aniversário, Harry, desejou Hermione, entrando apressada na cozinha e acrescentando seu presente ao topo da pilha. Não é muita coisa, mas espero que goste. O que foi que você deu a ele? Perguntou a Rony, que pareceu não tê-lo ouvido. Anda logo. Abre o presente da Hermione, disse Rony. A garota comprara um novo bisbilhoscópio para Harry. Os outros embrulhos continham um barbeador encantado de Guy e Fleur. Ah, sim. E se vai lhe dar o barbear mais suave que você já fez? Assegurou-lhe Monsieur Delacour. Mas você precisa dizer exatamente o que quer. De outro modo, vai se ver com menos pelos do que gostaria. Bombons do casal Delacour e uma enorme caixa com as últimas genialidades Weasley de Fred e George. Harry, Rony e Hermione não se demoraram à mesa porque a chegada de Madame Delacour, Fleur e Gabrielle deixou a cozinha muito cheia e desconfortável. Eu guardo isso para você, disse Hermione animada, tirando os presentes dos braços de Harry enquanto os três voltavam para o andar de cima. Quase terminei, só estou esperando suas calças acabarem de lavar, Rony. A resposta engrolada de Rony foi interrompida pela abertura de uma porta no primeiro andar. Harry, você pode vir aqui um instante? Era Gina. Rony parou abruptamente, mas Hermione agarrou-o pelo cotovelo e puxou-o escada acima. Nervoso, Harry entrou com Gina no quarto. Nunca estivera ali antes. Era pequeno, mas claro. Em uma parede havia um grande pôster da banda bruxa Esquizotonas. E, na outra, uma foto de Guga Jones, capitando o time de quadribol Árpias de Holyhead. A escrivaninha ficava de frente para a janela aberta, por onde se via o pomar, onde ele e Gina tinham certa vez jogado quadribol em duplas com Rony e Hermione, e que agora acolhia uma tenda branco-pérola. A bandeira dourada no alto alcançava a janela de Gina. A garota ergueu o rosto para Harry, tomou fôlego e disse, Feliz 17º. É, obrigado. Ela continuou encarando-o com firmeza. Ele, no entanto, achou difícil sustentar aquele olhar. Era o mesmo que tentar fixar uma luz brilhante. Bonita vista, disse sem graça apontando para a janela. Gina não passou o recibo. Ele não podia culpá-la. Não consegui pensar no que lhe dar, começou. Você não tinha que me dar nada. A garota ignorou isso também. Não sabia o que poderia ser útil. Nada muito grande, porque você não poderia levar na viagem. Ele experimentou olhá-la. Gina não estava chorosa. Essa era uma das suas qualidades. Raramente chorava. Por vezes ocorria a Harry que o fato dela ter 6 irmãos a tornara forte. A garota se aproximou dele mais um passo. Então pensei que gostaria de lhe dar uma coisa que fizesse você se lembrar de mim. Sabe, se encontrar uma vela dessas quando estiver fora, fazendo seja lá o que vai fazer... Acho que as oportunidades de sair com garotas vão ser mínimas nessa viagem, para ser sincero. Esse é o lado bom que estive procurando, sussurrou ela, e em seguida beijou-o como nunca o beijara antes, e Harry retribuiu o beijo, e sentiu uma felicidade que o fez esquecer todo o resto, melhor do que qualquer uísque de fogo. Ela era a única realidade no mundo. Gina, a sensação do seu corpo, uma das mãos em suas costas e a outra em seus cabelos perfumados. A porta se escancarou contra a parede e os dois se separaram sobressaltados. Ah... disse Rony incisivamente. Desculpem. Rony. Hermione vinha logo atrás, ligeiramente ofegante. Fez-se um silêncio constrangido quando Gina disse inexpressivamente. Bem, enfim, Harry, feliz aniversário. As orelhas de Rony ficaram vermelho vivo. Hermione parecia nervosa. Harry teve vontade de bater a porta na cara deles, mas era como se uma corrente fria de ar tivesse invadido o quarto e seu momento de glória espoucasse no ar como uma bolha de sabão. Todas as razões para terminar o namoro com Gina, para se distanciar dela, pareciam ter entrado no quarto com Rony, e seu êxtase de felicidade se esvaíra. Ele olhou para Gina, querendo lhe dizer alguma coisa, sem saber muito o quê, mas ela lhe virou as costas. Harry pensou que dessa vez ela iria sucumbir às lágrimas, e ele não poderia fazer nada para consolá-la na frente de Rony. A gente se vê mais tarde, disse ele e acompanhou os amigos que saíam do quarto. Rony desceu pisando firme, passou pela cozinha cheia e saiu para o quintal. Harry seguiu-o de perto e Hermione, quase correndo, foi atrás dos dois com ar assustado. Quando chegaram ao isolamento do gramado recém-aparado, Rony se voltou para Harry. Você deu fora em Gina. O que está fazendo agora se metendo com ela? Não estou me metendo com ela, retorquiu Harry no momento em que Hermione os alcançava. Rony... O garoto, porém, ergueu a mão pedindo que a amiga se calasse. Ela ficou realmente arrasada quando você terminou. Eu também fiquei. Você sabe por que terminei. E não foi porque quisesse. É, mas agora fica de beijos e abraços, renovando as esperanças da minha irmã. Ela não é idiota. Sabe que não pode ser. Não está esperando que a gente... acabe casando, nem... Ao dizer isso, formou-se em sua mente uma imagem vívida de Gina de vestido branco casando com um desconhecido repelente e sem feições. E, em um instante vertiginoso, ele pareceu entender. O futuro dela era livre e sem compromissos, enquanto o dele tinha apenas Voldemort no horizonte. Se você não para de se atracar com a Gina, sempre que tem uma chance, você não vai acontecer outra vez, retrucou Harry com rispidez. O dia estava claro, mas ele sentiu como se o sol tivesse desaparecido. Ok? Não vai acontecer outra vez. Rony fez uma cara entre ressentida e sem graça, balançou-se sobre os pés para a frente e para trás por um instante, então disse. Tá legal. Então, bom, é isso. Gina não buscou outro encontro a sós com Harry o resto do dia, nem, por olhar ou gesto, demonstrou que tivesse sentido mais do que uma conversa cordial em seu quarto. A chegada de Calinos foi um alívio para Harry. Divertiu-o observar a senhora Weasley forçar o filho a sentar em uma cadeira, erguer a varinha ameaçadoramente e anunciar que ia fazer-lhe um corte de cabelos decente nele. Como o aniversário de Harry teria feito a cozinha da Tox explodir de tanta gente mesmo antes da chegada de Calinos, Lupin, Tonks e Hagrid, foram colocadas várias mesas ao comprido no jardim. Fred e George conjuraram algumas lanternas roxas, enfeitadas com um grande número 17 para pendurar no ar sobre as mesas. Graças aos cuidados da senhora Weasley, o ferimento de George estava sarando, mas Harry ainda não se acostumara com o buraco escuro na cabeça do amigo, apesar das muitas piadas dos gêmeos sobre a mutilação. Hermione fez irromperem da sua varinha serpentinas roxas e douradas e arrumou-as artisticamente sobre as árvores e arbustos. Bonito, comentou Rony, quando a garota, com um floreio final da varinha, dourou as folhas da macieira brava. Você realmente tem gosto para esse tipo de coisa. Muito obrigada, Rony, disse Hermione, parecendo ao mesmo tempo contente e um pouco envergonhada. Harry deu as costas aos dois, sorrindo para si mesmo. Ocorrera-lhe a ideia cômica de que encontraria um capítulo sobre elogios quando tivesse tempo de folhear o seu exemplar de 12 maneiras infalíveis de encantar bruxas. O seu olhar encontrou o de Gina, e ele sorriu para a garota, antes de se lembrar da promessa que fizera a Rony e depressa puxar conversa com Messier Delacour. Abra um caminho, cantarolou a senhora Weasley, passando pelo portão com algo que lembrava um pomo de ouro do tamanho de uma bola de piscina flutuando à sua frente. Harry levou alguns segundos para entender que era o seu bolo de aniversário, que a senhora Weasley trazia suspenso com a varinha para não se arriscar carregá-lo pelo terreno acidentado. Quando o bolo finalmente aterrissou no meio da mesa, Harry elogiou. Fantástico, senhora Weasley. Ah, não é nada, querido, respondeu-lhe a bruxa carinhosamente, por cima do ombro da mãe. Rony ergueu o polegar para Harry e murmurou. Beleza.